Portal do Arrocha. Daniel Novaes, ao vivo em Manaus, Pernambuco. JA Gravações em Itabaiana, meu amigo Denison, que deu de família Araújo de Malhador. Puxa, me der. Amar, amei, gostar, gostei. Agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. É uma briga em cima da outra. Ô, moça. Sai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vem aqui me dar. Sai com suas amigas pra lá. Sai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido. Ramon Santana, divulgações, meu parceiro Márcio Pinto. Um abraço, meu parceiro Alessandro do estúdio A em Estância. Um abraço, meu parceiro Johnny do estúdio Evans, o estourado do Max Freire. Amar, amei, gostar, gostei. Agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. É uma briga em cima da outra. Vamos lá. Não dá mais. É uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá.